Hill, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike. Ok, estou aqui na perna do vento da 10, afastado aqui pro interior. É, a intenção é seguir na prova do Cabula. Ciente, agora Mike Golf Mike Cabula fica exatamente no eixo de aproximação. Confirmo. Afirmo, eu vou ficar mais afastado aqui e quando eu for voar, passar sobre esse lado, eu chamo vocês e coordeno com vocês, porém, se tiver avião vindo aí. Ok, inicialmente tá autorizado o cruzamento do eixo da aproximação da 197 e reporta quando necessário aproximar-se do eixo da 10, ok? Mike Golf Mike. Ai que, grato. 1-1-8-9-5-0-9, obrigado, Bacheta. On America 980. America 980 to Recife, confirming the flight level. Elevador pode confirmar a autorização do 3-4-4. 3.000 pés, ajuste no 096. 3.000, 096, 3.000. Papa requesting clearance to receiver. Roger, flight level 370, stand by UAT clearance, America 980. Ready, ATC. Corre, Salvador, China 63, Venono. É, hoje China 63, Venono, a ponte espera da 10, pronto. China 63, Venono, autorizado a linha de colapso no 0, 10 graus, 059. Autorizada a linha Arigo Colada, está na 063 de novo. Mike 980, ready, copy clear. Bate ou prossegue, pista no 7? Livre táxi, aporta quando pronto a colagem, autóxicos ou... 980, clear to Recife, flight level 370, via uniform Whiskey 58, departure for runway 10 after left turn, Puka departure and Alpha Romeo uniform transition, Salvador departure frequency 119.8, and the scope code is 5573. Read back, please. Right after Whiskey 8, what was the... What was the radio? Yes. Here we go, we're clear to receiver level 370 and Whiskey 58 and Puka departure with Rakaju transition 119.8 and 5573. That's correct, just to confirm the airway is upper risk 58, gate 11, come back right for pushback, America 980. Okay, upper risky 58, and we call you for pushback, America 980. Estabilizando o visual, Bahia, Oi, 62, informa o tráfego na sua posição de 11 horas. A 4.5 milhas, é um helicóptero, não vai interferir na sua aproximação. Agora com a torre, 1-1-8-9. Sítio do tráfego, 18.5, muito obrigado. Controle é o papapá, mais grosso, mais. 1983, Guarulhos, o 360, só um minuto da copa. Só um minuto, você seria a saída? Do controle? Salvador, retorno 01. Retorno 01, prossiga. de cruzador em volta com a pequena pane. Já vai. Já está retornando o trem baixo. Vai retornar para o pouso. Estou ciente. Está sob vetor agora. Vai voar na proa 0. Correção. Na proa 265. Proa 265. Vai manter a 040 inicialmente, aguardando para descida, Netuno 01. Vamos aqui, 040, 265, só informa que vai ter que arejar o combustível, Netuno 01. Estou ciente. 6311, no Deculoso 19, controle 119, decimal 8. Ok, a intenção é seguir para o litoral da presença. Tá visual com tráfego na final. Afirmo. Autorizado o cruzamento. Vai seguir na retaguarda do tráfego na final. E mantém a escuta permanente. Tem outro tráfego em aproximação. Mantenha no máximo, no mínimo, correção, no máximo 500 pés. Ok, está no máximo 500 pés. Autorizado 6311. Tudo bom? 6311, 360. Sub, mantenha, contato radar na decolagem. 360, 6311. Controle Papatango, Hotel Rocha Azul. Papatango? Hotel Rocha Azul, helicóptero decolado, linha do litoral para Veracruz, sua escuta. Linha do litoral 510, Hotel Oscar Zulu. Na escuta permanente do controle. Zulu. Controle, Oxi 6319, na presente, pode seguir a proa de Leda para evitar? Proa de Leda, Oxi 6319, sobe e mantém o nível de voo 340. 340, Leda, 6319. Afirmativo, o centro pede que suba e mantenha o nível de voo 340. Positivo, copiado. O Hotel Oscar Zulu, verifique seu transponder, 0110, não recebo. Acionar 0110, Oscar Zulu. O Pavito vai manter posição e aguardar. Pio 5494, 2000 pés autorizado, ajuste no 0-1-5. 1-0-1-5, trip 2000. Opa, Vitor, autorizado a decolagem, 7, 130 graus, 069, após a decolagem, mantém a perna contra o ventão no zero, aguardando para o cruzamento do campo. Oscar Hotel Zulu, informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 2.5 milhas, mantendo 500 pés, o meu 44 é o Mike Hoffman. Mesmo ao contrário, boa tarde, senhor Zulu. Ok, 219. Ele estava livre, obrigado. 250, chamou todo. Alfa, Papa Romeo, Alfa, November Delta. Alfa, November Delta, prossiga. Gente, qual o horário do plano? Gente, só um minutinho, não chegou aqui no sistema ainda, vou checar com a sala S, o Alfa November Delta. Ok, é uma notificação do grupo do Lula, que troca no plano. Ok, ciente. O senhor vai levar quantos minutos para aligiar o combustível? Tem noção? Mais dois minutos. Ciente, já está fazendo aligiamento, confirma? Afirmativo, agora 18 mil em Salvador. Ciente. Via 250, táxi via Alfa e Índia, portão 02. Alfa e Índia. Trip 5494, agora 14-18, desse ponto. 1895, trip. O eixo. Com a Vitor, no visual, decolou os 25, controle 19.8. 19.8, Mato Grosso. Salvador, bom dia. Aqui o Papa Vitor decolou, cruzou o eixo da 190, mantendo meu pé restrito em atenção 095, quando possível. Gente, aqui o Papa Vitor vai manter meu pé inicialmente de corredor forte, aguardando a autorização para prosseguir 095. Afirmativo, aguardando autorização para subir 095. Em caso de falha. Em caso de falha, o Livrar CTR autorizado 095. Afirmativo, Livrar CTR autorizado a subir em caso de falha, Vitor. Controle, Netuno 01. Netuno, prossiga. Agora 15 milhas, combinou o alojamento. Solicite instruções para pouso. Ciente, Netuno. Vetor para final ILS X-Way, vai voar proa 265. Proa 265, o limite nessa proa 8 milhas. 265 da presente, só informa que é indicado no máximo 140, ok? Ciente. O Netuno 01 no controle? Na sua escuta. Vai precisar algum tipo de apoio no solo? Já solicitou a coordenação com a operação em Salvador, ok? Sim. Tuno 01, natureza da pane? É indicação de três pouso. Tá? Agora estamos com a indicação três vezes acesas. Mas vai solicitar para a torre para checar visual na final. Tô ciente. Oceaner 6311, agora com o centro Recife, frequência 125.1, alterno 133.25. 3251, alternado 3325, Oxinã 6319. O Gol no 983, cópia. Cópia, na escuta. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Autorisk 50. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bidev. Frequência do controle 119.8, aciona 5566. Autorizado 360, Guarulhos, pistão no zero, curva à direita, decolagem da El, Leda, Bidev. Controle 119.8, transporte 5566, o Gol no 983. 5566, portão 05, chama pronto, Gol no 983. Agora pronto, botão 1937. Para o Pushback, acionamento 26, jogo 1397. Autorizado, chama táxi, Gol 397. Vou chamar. Hotel Romeu Juliette Serra, cópia. Autorizado o local, Salvador, com sobrevoo de Morro de São Paulo, decolagem no 7, após curva à direita, corredor a cheque, 500 pés, o controle opera em 1.19.8, aciona 0176. Salvador, 5414, Alfa, reporta antes da Juliette. Operante da Juliette, pela Alfa, vai. Alfa Vita, 12 milhas, aguardando a subida 095. Alfa Vita está livre a ascensão, confirme ao estúdio que pretende atender. 095, 95, na proa 59. Sub mantenha na escura permanente, pelo Alfa Vita. Perfeito. Juliette, já copiou? November Delta já possui o plano em mãos, aguardando o cópia. Salvador, 3602, Porto Seguro, nível 300, aguarda a cópia até 3602. 3602, Sangue Índia Bravo. Vou local, Salvador, tenho aqui já vencido a notificação para 11h30, apresentou alguma DLA? Ele tem uma DLA para 3 horas. Aguarda a corda, confirme o destino do Tango de Bravo. Chamando a torre 118.95, descendo para 1.500 pés. Tinha, estava recebendo a vetoração para o LS X-Ray da 1.0. Posição aí, o 5.4.4. Só confirmando a posição remota 1.4 do pátio principal. E ainda sob vetor. Ok? Sobre o vetor, aguardando a próxima interceptação no lote. Tá mantendo 265 no 040, aguardando a vetoração. Espera, dá 1-0, torre 1895, o ajuste no 095, bom voo. Comunique, baixo, interação, 5414 após o gol, até a remota no 4, está autorizado. O Alfa November Delta cópia. Tenha 3 mil pés, aguardando o vetor para interceptar. Para 3 mil, mantendo a proa. Salvador, voo 1260, nível 150, prosseguir descida. Tá autorizado Salvador, grupo Zulu, 500 pés, decolagem pista 1-0, após curva à direita, linha do litoral sul, o controle opera em 1.19.8, aciona 0136. 04. Resposta para ingresso no corredor internado. AJ 9 Delta. Autorizado o para Delta. Para 2, Rampens, altímetro 1095. Curva agora à esquerda, proa 220, limite do localizador. Curva à esquerda 220 para 2000, limite do localizador. agora pro Colônia Ótima, o Alvaro Matheus, você tem uma presença dele. Tem quanto para descer para um no meu pé? Desce a rua na frente da rotatória. Autorizado Porto Seguro, nível 300, decolagem pista 10, após curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bidev, Alter Whisky 50, o controle opera em 119.8, aciona 5577. 07, chama pronto, tá 3602. 3602, portão 7, American 980, clear the pushback and start up, come back right for taxi. Clear to pushback and you start American 980. Paulo, copiou o 3602, está livre no 07, chama táxi. Angle India Bravo, cópia. Autorizado voo local, corredores visuais, decolagem 17, curva à direita, inicialmente corredor axé para farol da barra, em coordenação com o controle Salvador para o retorno. A frequência do controle é 119.8, aciona o transponder 0171, Tango Ilha Brava. Confirme somente o pátio. Ok, para acionamento, táxi e decolagem, torre agora 118.95, o ajuste 10.95, bom voo. Tango de Bravo, livre acionamento após o táxi. Bravo, agora frequência livre para coordenação. Ó, Bravo. Para o pushback, acionamento com 1-9-3, posição de número 5. Autorizado, chama táxi, gol 1-9-3. Autorizado, chama da táxi, 1-9-3. 11-8, gol 1-3-9-7. Guardião 07, é o controle Salvador. Decolou do centro de convenções, comprou a sul, fez a bordo, está agora na vertical do, da boca do rio, mantendo 510 para Paúcio, Guardião 07. Confirmado para o seguinte Salvador. Confirma para o Guardião. Para o seguinte Salvador. 07 visual, contrato do Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, 944. Aproximação, porta do final. Obrigado, continuando a aproximação. Adel 07, temos traços do Romeu Oscar Bravo pousando em Costa Azul. Visual com mesmo? Ok, visual com mesmo. É melhor confirmar. Prossegue Salvador. Batango, hotel e mantendo controle. Chame, correção, até o Paxu e Alfa e chame a torre, 118.95 para a decolagem, o Alfa 9 Delta. Autorizado, tá, até a Paxu e Alfa, após a torre, e 18.9. Está direto, por aí, chegou 1367. Controle, bom dia, está 3.8.6. Então, 3896, controle Salvador, aciona identificação, versão nível 050 na chegada Mari, altímetro 1015. 50 Mari, 15. Guardião 07, controle. Na escuta, Guardião 07. Só confirmando, está prosseguindo para Salvador. Afirma, o Guardião 07 no momento está na vertical aqui de Pituaçu. mas ele funciona tão logo termina a situação aqui e deslocar para Saúde. Vai prosseguir pela linha do litoral. Afirmo, prosseguindo pela linha do litoral, Guardião 07. Matango, Hotel Matango, Controle Salvador. American 980, taxi approved via Juliet and Alton to hold point runway 10, fair call Salvador Tower 118.95, 118.95. You will follow the traffic by Pan Company until the hold point runway 10, the QNH now is 1015. 1015 QNH, when we follow TAM for runway 10, American 980 on 1895. Taxi 3602, POB de 150, 4 horas e 30 de autonomia, alternando com 1 no 0 grau 08, nós autorizado a decolar com seria pro leste, confirmando. Não, sentido no zero mesmo, senhor. Vai seguir o corredor que quer, decola na alfa, sentido no zero, aposta pela direita. Gente, está livre de decolagem. O alfa 9 é o vento 1 no 0 grau 08, nós sentido 2 no 0. 1 no 0 com 8, autorizado a decolagem de alfa. Assim se mantém 095, o que dá para fazer? Passa check, transponde, stand-by normal, item. Ainda não recebo informação do modo chat. Alcance Galeão. Chama a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, Guardião 07. Papatango, Hotel, também mantendo separação visual com o tráfego do Guardião. Chama a torre 118, decimal 95. Visual com classe, o Quilo Romeo Alto. Matando Quilo Romeo Alto, aguarda transferência. Aguarda, Romeo Alto. Tá de certo. Tem condições de acender 1 no mil pés? Afirmativo. Vai acender 1 no mil pés e mantém a escuta da torre. Ok, acende 1 no mil pés e mantém a frequência reposta farol de Itapuã. Tem dois helicópteros sentido oposto, corredor axé, 500 pés. Afirmativo, reportará no farol de Itapuã, hotel Juliette Serra, mantendo mil pés. Correu o Alfa Romeo Delta, depois livrou o eixo principal e está no corredor a chefe. O Alfa Romeo Delta confirmando decolou aos 4-2, tem condições de acender no mil pés? Afirmativo. Ok, acendeu no mil pés, reporta no farol de Itapuã. E confirma o visual com o helicóptero decolou no 7?